38, 8, está autorizada a nova procedimento de LF 310, deixa para 210, alto 110, não tem muita força estabilizada. Dois controle de Salvador, a identificação deixa para o nível 0, fizeram uma chegada a mare, a junta ao primeiro com 0, foi na proa de tarde. Na 3.062, controle de Salvador, sendo identificação, desce para o nível 060 na chegada a mare, ajusta o altímetro no 0 no centro. 0252, controle. Voz desvio, vou entrar em segunda. Deixa para 2, um bem. O número 25, o 26, começou no 0. Meia dois autorizado, descida para 6, um bem. O número 1, 0. Identificação do seu para o nível 050 na chegada mais na gestão do nível 050. Dan 3568, estabilizado ILS. Dan 3258, completa final do procedimento ILS 3510, chama agora sobre 118, décimo 9. 3895, boa noite. Doutor, desculpa, confirma a pergunta 218? 118, décimo 9. 95, confere, obrigado. Dan 3858, boa noite, final da pista 15, baixou e travou visual. Dan 3858, boa noite, livre pouso, pista 10, 21, 20 graus, 08, 9. Ações, então pista 10, pista 10, 3858. Controle Salvador, sem identificação, está para o nível 060, na chegada mais. Ajuste ao pimento no 0. Autorizado, direto em campo, como 09. 58, no sala 50, libera direito, chama a sala 1, 2, 1, décima 1. Dando direito, 3, 1, 1, boa, mano. Está baixado, travado. Cinco, dois, meia, repouso, sistema zero, vento, 120 graus, 079.

0096. Se possível, redução 1809. Vai de céu, 0. Milhas, está com velocidade de solo de 1,40 nós, o tipo é 1-2-3-2-0. Deu boa noite, Oceania 6310, passando externo baixado e travado visual. Oceania 6310, boa noite, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-3-0 graus, 07 nós, ajuste 1-0 no meio. Gente, 1-0 no meio, autorizado pouso, Oceania 6310. Boa noite, voo 096, agora uma milha de 100 para baixar e travou. Voo na 096, boa noite, continua a aproximação, número 2 para o pouso, ajuste na 096. 615 aguardando a aeronave à frente, 1096. É 310, no solo 04, agilizando, libera a direita e chama o solo 1-2-1. Estamos 2-1-2-1, vai chamar a carreira de empresa. 1-9, boa noite, acionei a identificação, desse havia chegado a Mari. Para 2000 pés, quando no ponto ideal, descido, que é legal, no 0 ou no 5. Check trem, livre pouso, pistão no 0, vento 1-3-0 graus, 0-7-9. Mas foi travou, livre pouso, pistão 10, 0-9-6. 5-2-1-9, controle. Afirmativa, informo que é tráfego único. Zero 096, no solo 043. Boa noite, autorizado alinhar e decolar. Pistão no 0-130 graus, 07 nós. Dois, autorizado. Final ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Reportará 5219, obrigado. Decolar 2013, chama o controle 1198, bom voo. 298, boa noite. Controle, boa noite, gol 2043. 2043, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. 360 da EL, gol 2043. 2043, pode voar bridge ou Mótiva. 2043, autorizado Leda, aguarde Mótiva ou bridge. Aguarda. Trip 5, 2 9 2 9 9 9 decimal 9 5 2 9 5, muito obrigado. Salvador, boa noite, Trip 5, 2 9 9 localizador. 30 segundos do externo. Trip 5219, continua a aproximação, reporte de seus baixados travados, bicha na 096. Uhum. 5219, copiou? Copiou 5219? Tem. Baixou externo, baixou travado, Trip 5219. Trip 5219, livre pouso, pistão na 0, vento 130 graus, 079. 5219, livre pouso. O 2043 autorizado para o Edbridge. 2043. Chama o centro Recife, 1933, decimal 25, alterno 1933, decimal 95. 3325, 3395, voo 2043. Cinco 2009 no solo 21, libera direito, chama o solo 1, 21, décima 1. Bolo 973, boa noite, autorizado. Alinhar e decolar, pista no 020 no 30 graus, 069. chamar o controle, igual o nosso aqui, né? 026, chama o controle 1978. 098, igual 973, sim, uma excelente noite. Controle Salvador, muito boa noite, gol 1973. Boa noite, gol 973, contato radar, suba para o nível 360, saída da Elma. Saída da Elma, acendendo 360, gol 1973. Boa noite, Portugal 019, Cocker Dance, clear descend via both arrival to 2000 feet, ultimate ascent 1016. 973 no centro, Recife 1, 33, decimal 2, 5, alterno 1, 33, decimal 9, 5.